novo Impala das marcantes. No comando DJ Paulinho, fazendo você relembrar. Com a marca DJ Milk. Vem pra cima, meu DJ.

novo Impala das marcantes. Pensando em você, que saudade, o destino foi real.

Impala das marcantes. No comando DJ Paulinho, fazendo você relembrar. Este é mais um CD com a marca DJ Milky. Vem pra cima, meu DJ.